Sr. Salvador, eu tenho 3152, está pronto, pode esperar 10. Ali, mantenha 10, 3152. Ali, mantenha, eu tenho 3152. Falou com 9, direita na minha escuta, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04, na nossa escuta, agora mais 714 para o posto de estacionamento, estamos em portão número 2. 714, 02, autorizado, chama ataque. Autorizado, chama ataque. 714. 3152, decolagem autorizada no 0, vento 120 graus, 079. Aceito autorizado, decolagem, portão 3152. Gol no 896, chamante, ataque 6, Juliette. Chamante, ataque 6, Juliette, gol no 896. Correu 805, quando pode estar dando zero. No 805, assim, tráfego já está iniciando a rolagem, ali mantém. Pode ser falar de aeronave, ali mantém. 805, está pedindo zero. Decolado 2-2, controle número 08. 208, bom dia, UTA 3152. Bom dia. Estou em Salvador, bom dia, gol 1994, informação alfa. 1994, autorizado Maceió 350, perito 58. Decolada pistão no 0, primeira curva à esquerda na Fuca, transição Aracaju. Controle número 08, aciona 5146, aguarda para cotejar. 1-8-0-5. Decolagem autorizada no 0, vento 1-3-0 graus, 08. Decolagem no 0, 8-0-5. 1994, pode cotejar. Autorizado Marcel, 0-8-5-8, decolando da 1-0, com curva à esquerda. Saída Fuca, Aracaju, controle 1-2-0-8, transponder 1-4-6, voo 1-9-9-4. 994, está correto, chama para chegar em funcionamento. Agora para você. Oito, nove, meia, vai manter isso a Juliette. O tráfego da companhia está puxando no setor. Assim que ele iniciar o táxi, autorizado o ingresso. Portão 04. Gente, vai manter isso a Juliette. Chegou a noite, nove, meia. Decolou 23, o controle 208. 208, boa noite, bom dia. Bom dia. noite, no 805, decolou na escuta. Boa noite, Gol 805, contato. Submantém nível 370, boa noite, 05. 370, 805. São 3152, controle. Escuta, controle. Após Jamo, está autorizado voar direto a Maceió. Obrigado, após Jamo, Maceió, até 3152. Voo no 805, controle. 805, prossiga. Tenta autorizar estar presente, direto e para. Direto e para, 805. Para o táxi Selvão, 714, POB de 1955, nossa autonomia são 2 horas, alternado recife. No 714, táxi à direita, via Índia, ponto de espera da 10, chama pronto, altímetro 1019, corrigindo 1097. 1097 agora, vai via Índia e no ponto de espera chama novamente a senhorita nessa frequência, voo no 714. Salvador, Gol no 896, confirme a autorização do táxi. Afirmo, portão 04. Obrigado. Correu, Gol no 714, no ponto de espera da 10, pronto. Na 714, decolagem autorizada no 0, vento no 30 graus, 069. A linha decola no 0, Gol no 714. No 52, chama Recife agora, frequência no 2685, alterno 25, decimal 45. Então 31 no 52. 2685, 2545, chama o 31 no 52. Boa. Boa. dia, 6746 objeto, essa identificação. Esse mantém 2000 na chegada à Mare, Guardia Leste X-Ray, ajuste no 0197, vai no 6746. Autorizado, direto ETAP. Boa noite, 05, chama Recife agora, frequência 126, 12685, alterno 2545, Gol 1805. 2685, a secundária 2585. Secundária 125, decimal 45. Perdão, 45, boa noite. Boa. No quadro, decolou 30, controle 120, decimal 8. 208, boa. Boa noite. Controle Santana Politano, boa noite. Bom dia, já, 17 no 4, Dragão, decolou. Bom dia, Gol, 17 no 4, contato, você mantém 230, na saída Puca, Jama, pós direto. 230, Puca, Jama, pós direto. Santos, boa noite. É Gol no 606, posição 5, informação alfa. No 606, boa noite. Autorizado Campina Grande no 390, upper do Luno 0. Decola da 10, curva esquerda, Puca, transição Zipar. Controle 1208, aciona 5152. Autorizado Campina Grande, nível 390, via upper do Luno 0. Decola da 10, curva esquerda, a Puca Zipar. Controle 208, aciona 5152. Tá correto, chama para chegar questionamento. Vai reportar para questionamento, obrigado. É seu critério, Web Mensagem quanto ao meio. E autorizado final ILS X-Ray. Obrigado. Autorizado ILS X-Ray, da 10, o FGM74. Gol 1714, chama Recife agora, frequência 12685, alterna 2545, Web. Questão. Gol 1714. 2685, 2545, bora mesmo. Realmente, boa viagem. Web 6746, complete final S, Miturri 118, decimal 95. 1895, bom domingo, boa noite. Normalmente. Boa noite, objeto 5867, 46. Objeto 6746, boa noite, chamando externo, baixa do trabalho. Vem, baixa do trabalho, é ponto externo, Web 6746. passou externo é B6746. 6746, pouso autorizado na 110, vento 120 graus, 089. Livre pouso 6746, WebJet. Salvador, eu vou no 896 com marcão alfa, autorização João Pessoa 370. No 896, autorizado João Pessoa 370, perímetro 58. Decola da 110, curva à esquerda, Pucca, transição Aracaju, controle 1208, estando 5150. João Pessoa 370, perímetro 58, decola da 110, curva à esquerda, na Pucca, Aracaju, 120, decimal 8, 5150, voo no 896. No 896 está correto, chão fechado de questionamento. Camarada. Solo 44, libera a direita na minha escuta, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, 02, 6746, WebJet.